Vocês ouviram o cover do Iron Maiden dele? É bonito aquilo. Vocês ouviram? Não, sabe, eu tava pensando em colocar aquilo no início da gravação, quando editasse, cara, aquilo é muito ruim. Não, não deixa pra aquele filho da puta, não. Não põe não, vai estragar teu microfone aí, meu. Tem coisa bem melhor pra colocar. Não, vocês vão ouvir. Vamos com bem com o autor nacional. Vocês vão ver quando ficar pronto que é a gente. Sou foda. Sou foda. Na cama te esculacho, na sala ou no quarto, no beco ou no carro. Eu sou sinistro, melhor que seu marido. Esculacho seu amigo, no escuro eu sou um perigo. Avassalador, um cara interessante. Esculacho teu amante, até o teu figante. Mas peladinho, não se esqueça que eu sou vagabundo. Depois que a puta ai, que coisa bonita esse dizer pra um homem. Tá, começamos com mais um podcast, o primeiro podcast, Clock Up. Agora vamos apresentar aqui. Eu aqui, o Kamen Rider. Temos a Preta Véia BK. Preta, pretinha. Eu! Temos diretamente do inferno o Mephisto. Chirin, Chirion do diabo. Temos o gordo. Fala, gordo. É isso. Assunto é quadrinho nacional. Nunca ouvi falar. Beleza, só coisa boa. Sucesso nacional. Do que mesmo? Quadrinho nacional, pensei que isso não existia. E não existe, é mentira dele. É. Inventando treta agora pra falar, ui. Sem assunto. Vou começar aqui a roda. Fala aí, gordo. Tá, eu, Dr. Milagros aqui, ó. Fala aí. Pode falar primeiro. Tá. Vamos falar então sobre o site Impulso a HQ. O que vocês acham desse site que tem um grande criador de quadrinhos nacionais, um surfista dos bichos preguiças, o senhor Blank? Precisa falar alguma coisa do Blank, além que é maluco, doido, pirado? Não, tem que falar sim. Fala que é um filho da puta também. Não, certeza. Puta, o Blank é um chupeteiro doido. Nada mentira da cara, aquele cara é viciado em droga, meu. Só pode ser um viciado em crack, craqueiro, farinhento. Quem é o maconheiro aí? Aqui, meu maconheiro não, é engraçadinho você, hein? Ele não fala coisa com coisa, você viu, mano? É muita merda, eu falo merda, mas ele ali tá disparado, velho. Stan Lee plagiou ele, tudo, vai se fuder. Eu mandava matar, viu? Passava fogo. Pô, jogava cal em cima, sal grosso, enterrava tudo. Puta merda, não vale a pena não, nego. Não, que isso, o Blank sem condições, velho. Tipo, o cara é completamente doido. Vendo um vídeo dele esses dias, o cara fala. Não entendo um A do que o cara fala. Eu só sei que ele tava tentando pagar de mano. Entendi. E chegar numa erva, né? Numa opa. Erva, com certeza. O ninja das ruas, legal. Nossa, que medo, né? Ah, na lista dele, que bosta, meu. Lista de amigo secreto, de namorado submarino no cu da mãe. Que é uma merda, meu. Eu tenho mais medo de cachorro cagando do que ele fazendo qualquer outra coisa. E outra coisa, o Blake, ele diz que nos tempos do MBB, você, BK, implorou pra que ele fizesse uma entrevista com você e você tecendo elogios ao Blake. É tá verdade, Dudu. A mãe dele que mandou eu fazer isso, né? Com aquela bucetona que sai um dragão dali dentro. Ele tá louco. Isso é o que acontece quando o cara fuma muito, muito crack, aí depois joga maconha em cima, aí vai ler Gibi Nacional da Velta. Ele viaja, né? Viaja naquela merda. E pior que não é nenhuma merda engraçada, é uma merda sem graça. Que se eu tivesse que falar alguma coisa, eu falava. Não, é isso aqui e tal, não sei o quê. Esse viado ligou pra mim, um negão, perdão, ele deixou um e-mail pra mim, querendo me entrevistar, que não sei o quê. Falei, meu... Vai se fuder, meu. Vou dar entrevista pra você. Vai tomar no seu cu. Por até ser, mas aí qual é que é o assunto? Aí na hora a gente vê. Ah, vai se fuder. Ele quer dar o rabo pra mim. Esses caras querem que eu dê o cu pra mim. Valdeir sabe mais do que ninguém. Esse povo quer tudo dar o cu pra mim. Eu não quero comer ninguém, fica com mimimi. Mimimi. É porque o B caiu. Caralho, meu. Mete no bem aí. Vocês aí. Homossexualidade de vocês aí. Não, que paulistano dá o rabo mesmo, isso eu sei. Deixa outro que eu diga. Não, o Peixoto não dá o rabo, ele deveria ter dado. Se ele desse o rabo, ele fosse um cara melhor, ele seria um cara melhor, né? Seria um cara mais... Eu devia mesmo, viu, meu? Devia ter feito mesmo, mas é que está, não tô a fim de fazer mais caridade pra esses caras. Já comi muito viado, agora chega, né? Já botei os caras pro bom caminho. Que... comi não, viu? Será que o tempo da Bradeb, vocês ali, bem desbangados ali, não foi? Não, eu queria as menininhas que mangar o caralho. Pra ver a japinha, pra ver gibi. É, ele que oferecia assim, de nada, não, que aí só na amizade, só na consideração. E falando um pouco desse negócio aí da Bradema e tal, o que, que afinal essa Orcad que o Peixoto, eu criei a Orcad? O que, que seria essa louco? Merda? Você desculpa pra ele sair de casa, velho. A mãe dele era uma megera do caralho, uma velha alucinada, furiosa. Jogava vaso em cima dele, quebrava a mesa, o pai dele saía fora. Deixava ele lá rachando o pau com o moleque. Ela falando com o moleque, foi uma merda. Ele inventou esse negócio de Orcad pra poder sair de casa, pra ter alguma coisa pra fazer domingo. Eita caralho, que ele fala, ah, eu vou pra Orcad, vou pra organização, que não sei o quê. Perceba bem, é um cara que vive de ilusão, velho. Nós sabemos, nós conhecemos um monte de gente que vive de ilusão, mas a ilusão dele, que ele é grandes coisas, aquele é um realizador, o poderoso, o fudidão. Mas você vê que o cara é Orcad, organização do caralho de desenhistas e não sei o quê, mas não rola porra nenhuma, era só desculpa ele sair de casa pra ficar na Gibiteca Municipal em Fio, que é aqui na Vila, era aqui na Vila Mariana, e ficava lá zanzando, papeando, lendo gibi, não sei o quê, né? Mas nada, não rolava porra nenhuma. Sacou? Puta, era uma merda, fazia tradução simultânea. É que naquela época era o seguinte, pra você. Não, ele não fazia, ele traduzia que tava. É que está, o cara não sabe porra nenhuma de japonês, meu. Isso é uma loucura, né? Você vê que tem umas coisas que são surreais. Ele pegava a tradução do anime, que ele chutava na hora e colocava um negócio ali, né? Ele não sabe porra nenhuma de japonês, velho. Sabe nada. Ele punha qualquer coisa lá, tá tudo certo, ele delirava em cima. E aí, um dia ele fiz ele traduzir um anime decente pra mim, eu falei, não, Peixoto, você tá errado. Eu sei pouco japonês, mas você tá falando, é merda. Não, mas não, porque não sei o quê, aí desbaratinava, desconversava. Desbaratinava é bom, hein? Isso era uns 70 pra caralho. Eu tô velho pra porra. Aí desconversava, mudava de assunto, não sei o quê. Fazia isso, traduzia simultaneamente, que não tinha legenda, né? Olha a merda que teve que passar, meu. Era lindo. Então, eram os primórdios, então, dos animes... No Brasil. Isso, com certeza. Mas, Valdeir, era um negócio bacana, eu tiro um sarro agora, mas era legal, porque você não tinha acesso, velho, era um negócio nosso, né, que bem restrito, a gente ia na casa de fulano, batalhava, você não tinha acesso, agora você dá dois cliques aqui, você baixa um anime pornô caprichado, você tem animação foderosa, e, cacete, agora não tem a menor graça. O Viadinho me falou agora há pouco de um desenho japonês, aí daquela menina atrás do ovo, que né, falou lá no Forum Spring, porra, nunca vi essa merda, já tô baixando aqui, 10 minutos tá chegando. Não tem mais graça, ficou muito fácil, não tem mais aquele tchan, né? É, por exemplo, só comentando, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul nós temos a Obra TV, e o pessoal malha um pouco, porque ela passa aí, anime pirata, a gente sabe que é pirata o negócio, mas ao mesmo tempo parece que não tem aquele tchan. Por exemplo, eu sou da geração Rede Manchete, eu acompanhava até escondido os animes mais violentos e tal. Hoje em dia a gente vê que esses animes estão muito expostos. Virou essa tribalidade, né? Esses caras do Naruto, essa besteirada toda. É, exatamente por isso, né? Você tem acesso. Antes era um negócio... Bicho, quando eu tinha 7, 8 anos, mais ou menos, 10 anos, assim, eu encontrei meu primeiro mangá, meu, que coisa maravilhosa, cara, eu vi aquela capa, assim, do Ultra Seven, do Ultraman, eu quase morria, o coração parava, puta, que legal que era isso, é porque acontece que os tempos mudam, né, Valdoeira, a gente tinha aquela dificuldade, não sei se você lembra daquele anime, que era o Adaga de Kamui, que era uma distribuidora aqui da Consolação, aqui em São Paulo. Ah, eu tenho uma fita. Meu, você vê aquela distribuidora da Consolação, os caras tinham uma locadora, faturavam uma grana, foram licenciar, trouxeram. Era um negócio de trabalheira, de família, uma locadora pequenininha, que dava um dinheiro louco. Eles conseguiam licenciar, trazer pra cá, distribuir só pro mercado de home video. Se fosse pra televisão, ia ser mais caro, eles não pagavam. E aí atrás, era um negócio mais artesanal, tipo, carregar um camelo com coisas na costa e saindo assim, camelando mesmo. Era um negócio mais romântico. Agora não tem a menor graça, agora você baixa direto. Mas a vantagem é que está matando a dublagem, né? Os dubladores estão perdendo espaço. Está indo tudo pro brejo, a dublagem, tá, o pessoal não dá mais valor para dublador. A molecada já baixa direto, já vê direto do lado e foda-se. Em japonês com legenda é pau no cu. Mas, Becca, você não acha que essa coisa dos dubladores se deve muito também à vaidade deles? Porque, por exemplo, nós temos aí um dublador aí, o seu Kamen Rider Brinca, que eu não falo o nome dele, mas eu me recuso até para não dar publicidade a ele. Mas você conhece muito bem. Ele é... Você é rancosa. Gordo cagão. Não, tô cagando, meu. Eu não quero levar processo, cara. Você, beleza, vocês estão acostumados. Dá o nome de foda aí que eu falo, qual que é? Chupa gordo. Chupa gordo, eu deixo pra ti, meu. Eu deixo pra ti, seu Kamen Rider. Foi o outro que chupou, foi eu não, viu? Um que arruma muitas brigas. Ah, o Guilherme Briga? É, um que arruma muitas brigas. Eu chamo ele é cuzão mesmo, ele é cuzão. Você só faz ameaça pra menininha. Pra menininha, pra Sandra Monte, essas babacas aí. Ele ameaça. Pra mim, vai ameaçar o quê? Eu tô tão calejado, nego. Meu, é só vocês três pensarem, você que tá em casa me ouvindo agora, oi, tudo bem? É só você pensar assim, meu, o que, que um dublador acrescenta na vida de alguém, meu? Ele não acrescenta nada, velho, nada. Ele só vai lá pra falar, imitar o Bob Esponja, pra imitar o Buzz Lightyear, mas ele abre a boca, é só merda. Você não tem um dublador, o que o dublador ele tem que ter formação de colegial. Se ele fosse um ator de verdade, com formação de palco, fosse um Paulo Altran, falecido Paulo Altran, alguma coisa que, né, desse tipo, não, o cara abre a boca, é merda. É merda, essa turminha tá começando a se ligar, né? Você não dá pra enganar a turma há muito tempo. Ele se locupleta, faz o esquema dele, dubla seus negocinhos. Mas quando ele bota a mão nos negócios, a empáfia do cara era tão grande. Você viu que ele cagou nos mangás? Eu não sei o que a JBC passou na cabeça de dar pro camarada traduzir mangá, meu. Vocês viram que cagada que ele fez, velho? Talvez seja pela questão do marketing, né? Porque o Briggs, a gente sabe, o Arruma Briggs... Isso. Tem um fandom ali, né, junto e tal, que... Tem. E é um potencial consumidor. Mas a gente sabe que o trabalho de tradução vai ficar aquela coisa ali que bem sabemos. Eu coloquei, inclusive, no meu blog, um quadrinho, inclusive, que eu... Aqui é que eu me lembro desse mangá, esse Fairy Tail aí, que o pessoal baba-ovo e tal, daquela guria lá do Mais de 8 Mil, parece que ela tem uma queda pelo Zé Roberto aí. Nossa, ela quiser, estamos aí, ó. 9158-7792, marca aí, estamos aí que a gente pá e vai bola, mano. É, e tal. E ela deu um quadrinho ali que é uma coisa. É aquele trabalho que, se dizer que é uma merda, eu tô ofendendo a merda. Uma coisa impressionante. É um atentado contra a vida da tradução, se eu fosse tradutor. É lamentável, que a JBC, pelo Del Greco, eles têm lá o Arnaldo Oca, e eles dão espaço, às vezes, pro cara do. Ah, mas é dublador. Pô, mas o cara tá tirando espaço do dublador competente da área, que faz um trabalho muito mais técnico do que ele, porque ele é famoso, porque ele tem o público aí, mano. É, mas meu, veja bem, Vador, é que esse, a parte de mangá da JBC é pra moleque. Os diretores, a véia, você viu lá no fórum da menina, lá da menina. Se ela quiser também, 9158-7792011, pode ligar aí, estamos aí disponíveis, tá? 20 batalhas por dia. Será que... Caceta. Mas de qualquer forma, meu, você vê o. É porque ele é famoso, porque ele é amiguinho, porque não sei o quê. Só que assim, a parte de quadrinhos não tem o menor valor, porque você vê um bando de moleque. E a JVC só tem velho. Vocês viram a foto lá dos velhos? É só velho, aqueles velhos, aqueles de tchan, aqueles velhos japoneses, tudo fodido assim. Eia! Eia, eu tô dando. Eu tô. Mas isso, Tachan! Tô com todo esse nibule! Aí você foi de buceta! Eia, meu bacalhau! Um bando de velho fudido. Tira a mão da minha perna, rapaz. Todo bando de velho fudido que não sabe porra nenhuma. Até eu vou até. Tô achando que esses caras até só pra queimar dinheiro. Que é isso? Caralho, que é isso? Fala você aí, o caminho errado do caralho. Vai falar do próximo, então. Próximo autor nacional. Próximo autor nacional. É pra falar bem ou pra falar mal? É que tu quiser. Hein? Fala aí. BK, fala um pouco sobre esse. Vem cá, fala um pouco sobre esse Carlos Ruas, essa nova revelação aí. O Carlos Ruas, ele é interessante. Fala um pouco sobre esse Carlos Ruas. Ele pegou uma ideia do Laerte. Não, o cara lá é bom, viu? Ele pegou uma ideia do Laerte, aquele lance de Deus, o diabo e tal, que é uma coisa manjada pra caralho, e descobriu uma formulinha, porque você vê que as tiras têm uma fórmula, né? Elas seguem um trabalho de punchline. Punchline é a conclusão no final do quadrinho, né? Ele pegou a mãe do Laerte, trabalhou em cima com competência, com criatividade, com profissionalismo, ele fez um negócio bom e arrumou lá um patrocínio. Particularmente, eu sou contra tiras, porque é um troço que não funciona mais. Mas no caso do camarada, ele começou a fazer um trabalho tão bacana, que foi indo, e conquistou seu público, conquistou sua grana, conquistou o seu espaço devidamente merecido. Ele tem agora, ficar esperto, que você tem um prazo de vida útil muito curto. Se daí durar 2, 3 anos, é muito. Então ele tem que correr atrás para viabilizar outros projetos, animação, ele fez um brinquedinho, legal. Agora vem uma animação, ganhar um dinheiro, um licenciamento, matar esse projeto e partir para outro, né? Não ficar que nem a Velta, ficar aí 30, 40, 60, 80, 90 mil anos, a mesma merda. Mas ele manda muito, esse cara manda muito, viu? Eu ouço... Tu já chegou a ter contato pra aparecer o Hector? Sim, já troquei uma ideia com ele, tá disponível, o cara é acessível, não é diva, né? Não é daquelas bichonas intrometidas que erguem o nariz e blá blá blá, blá, blá, blá. Não, porque eu acho que também porque não tem por que o cara se excluir, né? Ele tem uma premissa bem simples, tem uma ideia bem simples, de muito trabalho, de criatividade, um pouquinho de criatividade, mas muito trabalho, muita dedicação. Ele é um exemplo a ser seguido, né? Agora, ele tem que ficar esperto, porque o prazo dele tá acabando, né? O personagem já tá começando já a dar uma saturada, o universo começa a ficar estagnado, ele tem que partir pra outra. Oi? Eu quero dar uma dica pro pessoal sobre falando desse Carlos Ruas. Tá? Avisar os ouvintes do podcast do Polo Club Camp que acessem o www.umsabadoqualquer.com. Vocês vão saber mais sobre o trabalho desse famoso Carlos Ruas aí, né? Certo. Agora deixa eu falar de um. Já que estamos falando eu, aqui. Eu apoio. Já que estamos falando aqui, deixa eu falar de um legal. Vai. Né? O Necronauta. Do Beirut. Alguém aqui? Ninguém? Não. Aquele troço é bom, velho. Eu li aquela. Aquele negócio. Não. Eu... Olha, o Necronauta é um gibi muito bom. Mas é bom, é ruim aquele troço. Bom, é bom. Que fode aqui a edição da HMM. 90 páginas de bi, eles com 30 pila. Aí ele tá fudeu, cara. Fudeu, puto palhaço. Ele é tão bom como... Ele não é acha tão pra baixar a instrução? Não, aí não, pô. Não, se o cara ficou tão bom igual o Pênis Quente, aí é melhor nem... Olha... Posso falar? Posso falar? Epa! Vai se fuder. Vai se fuder. Falar meu nome é bonitinho. Não, eu vi o Necronauta. Cala a boca. Eu vi o Necronauta lá por cima, assim. Não me deu, assim, aquele pique de continuar lendo, porque pelo formato da publicação é muito chato. Cara, o quadrinho conforme ele fez é um troço antiquado pra caralho. Aí quando eu pego esses trabalhos que eu vejo de webcomics do Dresden Kodiak, que vejo dos caras quentes que eu tenho aqui na meu fichário, que eu não posso abrir o jogo, senão os caras vão se levantar a bola antes do tempo. Mas o Dresden Kodiak você vê é um negócio bonito. E eu acho esse Necronauta um troço muito feio, cara. Eu não sei o que passa na cabeça desses caras, eles fazem quadrinho feio. Tudo bem que algumas vezes você não tem que partir pra feiura, mas é um negócio esteticamente grosseiro. Parece que eu tô vendo um gibi que o cara tá me xingando, né? Que é muita falta de educação você vender um estilo de desenho que tá ultrapassado, que tá datado. Você olha assim, pô, legal, pô, mas vou pagar 90, como é que é? 30 conto por 90 páginas? Se esse babaca colocasse essa merda num webcomic, começasse a trabalhar devagarinho, porra, ninguém segurava o cara, meu. Mas ele vai pôr num gibi que ninguém vai ler. Pra mim isso é coisa de gente burra. Tudo bem, eu tenho a minha premissa de fazer livro, fiz o meu livro e tal, mas agora eu quero ir para a web, porque você tem um acesso muito maior de leitores, você divulga muito mais o seu trabalho, a resposta do público é imediata, você vai gastar uma nota para imprimir essa merda, vai gastar uma nota para levar para diante, não vai vender, aí você vai falar, porra, a culpa é do leitor. Porra, meu, não precisa mais disso, você joga isso na internet e vê a média reação da turma, né? Gosta, não gosta, você vai pegando o que gosta, vai vendo o que está de certo, vai acertando, vai melhorando. O que o pessoal faz? Vende um produto pronto, o cara, ai que legal, compra, mas não é, deixa num canto e fala, não, vou dar uma força pro cara, meu, você tava comprando gibi por caridade. Isso pra um autor é só uma vergonha do cacete. Ou então, como faz lá aquela porcaria de Penny Quente, lá o Penis Quente, lá, lança uma vez a cada 3, 4 anos. Francamente, cara, o outro palhaço vira pra mim, eu tenho orgulho de ser fanzineiro. Pô, é a mesma coisa que você comprar uma moto e não ter orgulho de andar com rodinha na minha bicicleta. Tchê, é melhor que eu sou bom, ó. Tenho fitinhas, tenho cestinha de flores, ó. Como eu sou fodão. Podia estar numa Harley Davidson. Mas o filho da puta tem orgulho de andar numa maldita bicicletinha pra criança. É a mesma coisa pro Panzini. Então, na minha opinião, eu acho que esse tipo de formato do Necronauta podia ser até interessante a história. Podia até ser, mas, meu, eu não tenho saco de pegar um desenho feio daquele, cara. Desenho horroroso. Eu admiro o Kamen Rider porque ele é um corajoso, é um bravo. Porque ele sentou pra ler e foi ler, porra. Se na capa já não me dá nada, eu nem vou adiante. E quando eu tenho comparação, material estrangeiro, que eu não leio porque não é pra mim, mas eu comparo as capas, eu comparo com o tipo do traço, eu não leio gibi por caridade, meu. Ninguém lê gibi por caridade. Ninguém lê livros por caridade. Ninguém compra nada por caridade. E esse aqui é o problema desses caras. Eles querem trabalhar em termos de caridade. Vai se fuder, meu. Não, porque eu acho que até inevitável comparar. Deixa ele falar, Valdir, caralho. Você vai ter que escolher um material pra comprar. Ou você vai comprar um material estrangeiro ou você vai comprar um material nacional. Se o material nacional não tem uma qualidade, não é tão bonito igual estrangeiro, igual se eu for comparar o Necronauta ou o Pênis Quente ou a Velta Traveco com, sei lá, com o Aren Ellis, com o Super Deus, com o Cross do Gartienes, com, sei lá, o que for, um mangá qualquer, Homúnculos, que é um mangá ótimo aí, qual que eu vou escolher? Lógico que eu vou escolher um mangá estrangeiro, porque é isso, não existe caridade. Você tem que, você compra o que você gosta aí. E o autor nacional, por mais menos oportunidade que ele tenha, se ele pensar, se ele colocar a cabeça, nem que ele bata a porcaria da cabeça na quina da porta, o lugar deve ter alguma coisa que presta. Alguém deve poder pensar em fazer alguma coisa que presta. Se sair esse que presta, eu compro aí. Porque, infelizmente, o meu dinheiro é suado, não tem como eu ficar gastando com porcaria aí. É isso aí. Ah, beleza. Então é o seguinte, fala, o podcast do BK, ele fala muito essa questão que o autor nacional não tem essa coisa de... Tá, tô falando aqui. O autor nacional não tem essa coisa assim de ser trabalhar com comércio. Eu acho que no Brasil nós temos uma cultura de que quadrinho é aquela coisa underground. Tipo, por exemplo, o mestre Rameiro, ele tem essa coisa de fazer os quadrinhos da praia, de vender só entre os amigos e as feiras de quadrinhos. Será que não falta, assim, mais uma conscientização ao chegar, falar pra esses caras, pô, quadrinho é comércio, pô. Não é? É isso, é profissionalismo. Concordo. É isso que falta. Lógico. Faz todo sentido. Sim, mas esses caras não querem ser profissionais. Eles querem ficar o que falta mesmo é a vontade. Fala. Eles querem ficar no cantinho deles, batendo uma lá com os amiguinhos. Ai, eu sou muito bom. Ai, olha meu desenho. Ai, que desenho lindo. Só fica nisso. Fica lá em Fotolog. Essa merda já acabou. Ninguém usa Fotolog hoje em dia. Só esses quadrinheiros e esse menininho. Ai, quando restart lá, fotinho. Não, é vergonhoso vocês agora, vocês acertaram em cima, que é o quê? Não é, mas... A defasagem da cabeça dos caras. Os caras estão muito defasados. É, deixa eu continuar aqui, peraí, Mephisto. A cabeça dos caras está muito defasada. Primeiro você começa com a temática que eles abordam, que é um super-herói dos anos 50, 60, 70. Aí o formato da publicação, que é anos 70. Aí você vê o grupo deles, eles vendem para velho, que não sei o quê, não sei o quê. Meu, não funciona, bicho. Enquanto isso lá fora, o mundo... tá mudando pra cacete, tá entrando iPad, tá entrando quadrinhos com música, quadrinhos com interação, quadrinhos com animação, é uma loucura. Como tinha aqueles games antigos que você tinha animação mais desanimada, acho que era o Dragon's Lair, uma coisa assim, que você tinha animação, ou então os próprios jogos de anime, porra, é um negócio moderno, dinâmico, mas esses caras ficam tudo enfiado num canto no seu negócio. Eu não sou contra os caras fazerem isso, eu brigo, xingo, descabelo. O foda é quando isso vira referencial pra fazer tudo, conversando com o pessoal lá da HQ Mix, né, lá da livraria, conversei lá com o meu mano Gual, né, o Jal e o Alberto estavam lá, falei, porra, meu, o cara lança um álbum, põe ali, e acabou esse negócio do Yeshua, que o cara lá, tá, o Lauda tá lançando, né? Meu, ele vai lançar um álbum e acabou. Quando que ele vai lançar outro sobre esse negócio? Daqui a 3, 4, 5 anos, se lançar. Isso para o autor é interessante porque ele forma currículo. Aí ele vai trabalhar numa agência disso, vai trabalhar no negócio daquilo. Mas a mídia quadrinhos em si, ele não tem um processo de continuidade. Que é o quê? Aquilo que tinha nos super-heróis, de toda aquela coisa de super-herói, de ter novela, de ter um relacionamento do Wolverine, que está junto com o Cíclope, que ele quer dar para o Cíclope, mas quer comer também a Fênix, e fica aquele drama, aquela besteirada toda, mas a molecada curtia. As histórias dos caras agora são fechadas, com um roteiro que, como disse o Caminhada, no caso do Necrota, é bacana, mas fica fechadinho naquele mundo, porque exatamente a mídia prende o camarada. Quando você tem acesso, digamos, você vai rodar 1.000 exemplares, são só 1.000 pessoas que vão te ler. Na internet, você consegue, fazendo um link legal, fazendo uma divulgação, você consegue 1.000 pessoas por semana. Enquanto você tem que, porra, se cada um deles dá um cliquezinho, vai indo, se sua história for muito boa, vai atraindo mais gente, você vai vendendo produtos, você vai ganhando donações, ou então você vende algumas commissions dos seus personagens, você faz o seu esqueminha, você roda, cara. Como é que eu vendi essa porra desse 1.000 nomes aí, bater 70% da tiragem, só na rede social, só na rede... Enquanto isso, na Saraiva, venderam 5 exemplares na rede da Saraiva. 5 exemplares do meu livrinho, e minha tiragem foi tudo pela rede social, aquele uniforme Spring, compre meu livro, e vinha também pra cá, ia pra lá, e rodava no Twitter, e fazia propaganda, e fazia encrenca, e pereré, pereré. Foi! Como é que eu consigo esses caras não? Porque eles não têm interesse, velho. Tá meio errado, essa turma não tem interesse de chegar e simplesmente falar, vou criar um grupo de personagens, vou explorá-los durante um tempo, vou fazer uma webcomics assim, não, eu quero fazer impresso, porque, de novo, é aquela mentalidade atrasada de jogar, de imprimir, vai empatar uma grana, é uma grana que nunca mais volta, mas... Você vê que até hoje o Emílio Ribeiro tem gibi encarado daquela porra, né, meu? Mas ele tá nem aí, porque ele trabalha pros Estados Unidos. Porra, João Pessoa ganha $2.000, vai. Que é $2.000 em João Pessoa? Ele fica na vida mansa, tem a aposentadoria do velho, tá numa vida mansa, sossegado, vai pra praia. Pra ele, beleza. Mas e pro resto do pessoal que não tem essa condição, né? Pra ele que ganha $2.000 pro trabalho, vai lá fazer coisa com o Deodato, pra ele é uma maravilha. Mas e pra quem tá fazendo quadrinhos, tipo lá o Sábado Qualquer? Ele não mora lá em João Pessoa, não tá à beira da praia com casa paga, né? Morando com a pensão do falecido pai, com a mãe do lado, filho na boa, tendo delírios. Pra ele tudo certo, pô. O Emílio Ribeiro tudo certo. O gibi dele é uma merda, mas foda-se, seu gibi... É a vida dele, é o gibi dele, que não tá nada com isso. Mas e no caso do autor do Sábado Qualquer, como é que fica? E no caso do BK, com 3 filhos nas costas, morando em São Paulo, imposto pra pagar? É muito difícil quando você tem esses camaradas que tem essa ideia de ilustrador, de fazer uma revista dele. Ele faz uma revista dele, publica dele, vendeu ou não vendeu, ou então aqueles horríveis concursos de funcionalismo público que ele pega lá, uma grana solta, foda-se se vender, não vender, tá pago, já ganhou o meu. Lança um gibizinho, um álbum, hoje, e nunca mais lança outro. Porra, meu, e lança um álbum que não vende. E outra, ninguém lê. Quem que tá perdendo com isso? Não é o autor. Quem tá perdendo somos nós, leitores, que não temos o que ler. Kamen Rider, esse Necronauta é um acidente, cara. É um acidente do cara que tá quebrando o galho. Que é isso? É o cara que tá quebrando o galho com o negócio dele, mas não vai pra frente, velho. Eu me sinto enganado. Eu vou na Comics, eu vou na DV, vou ver os caras lá, ver os gibizinhos. Eu não pego um gibi nacional, como o Mephisto falou, porque é muito feio. É muito feio. Não, eu não tenho nada a ver com isso que o cara concorre. Meu, tem que lançar um negócio bonito. Mas uma coisa também que é interessante, que um amiguinho meu, mano nosso, falou, que o... Veio um autor japonês aí pra dar uma palestra. Ele falou, pô, vocês brasileiros não tem que se preocupar com mangá, tem que se preocupar com os Estados Unidos, tem que se preocupar com a sua cultura, com o seu país, com o seu lugar. E a partir daí você vai desenvolvendo, porque o japonês não quer saber de você, o americano não quer saber de você, o europeu também não, nem asiático. É desenvolver um negócio daqui. Mas, infelizmente, a visão do autor é muito centralizada nele, no ego dele, na vontade dele, na mesquinharia dele. Infelizmente não funciona assim, né? O cara roda um gibizinho, funciona por um tempo, né? Dá, tem aquela repercussão do caralho, todo mundo fala bem. Mas você vai ver, a verdade não rolou tudo isso, é mentira do cara, é lorota. Ou então ele lança aqui, daqui a pouco cancela de novo, não faz mais nada. Bicho, tem que parar com essa merda, né, meu? Porra, tô falando pra caralho. Câmbio! Não, é com certeza, né? Porque essa merda só vai atrasar a impossibilidade. Pessoas que querem fazer o... Porque eu acho que esse esses autores que fazem essas merdas, que trabalham sem ter profissionalismo, que só quer bater a punhetinha deles, atrapalha. Pessoa igual você mesmo, BK, que quer fazer um trabalho decente, que quer vender, que tem um trabalho de marketing aí, mas que essas pessoas estragam o espaço, porque queima a mídia, o autor fica queimado, como o autor brasileiro é uma porcaria e nada presta, mas com certeza, se você cavar aí, você vai ver que tem alguma coisa que presta, como Mil Nomes prestou, e como essa revistinha aí, essas tirinhas aí do Sábado Qualquer também é muito bom. E até um outro que participava do antigo Papo Reto lá, que é o Josemi, que faz as tirinhas lá do blog dele, que era muito bom também. Eu acho engraçadíssimo, acompanho até hoje. E assim, ó. Então, por base nisso, nós temos, eu acho que um tipo de três vertentes. Temos um tipo de três vertentes. A primeira vertente é que falta, acho que, referenciais. Falta para os quadrinhos nacionais referenciais de pessoas que produzem e que lucrem com isso. A segunda vertente, que tem até um referencial, mas é aquele referencial, digamos que é antiético, que é o Maurício de Souza. É um sucesso comercial, quadrinhos com personagens que já estão aí há anos e anos, mas que ele não se dá o trabalho, pela questão ética, de assinar ali as pessoas que desenham os próprios gibis. Por exemplo, o Kassaro, a Petra, os outros japoneses lá que desenham esse Turma da Mônica jovem e tal. E a terceira vertente, que o autor nacional brasileiro, ele não tem com a mentalidade japonês, que ele vai lá trabalhar, que dá o sangue, como eu vi num filme, em que o japonês, uma japonesa, uma mangazeira japonesa, para ela ter o quadrinho dela publicado, ela ficou noites e noites e noites fazendo desenho dos quadrinhos dela sem parar. Sacrificou o próprio marido, sacrificou às vezes o próprio filho, para ficar ali suando, tentar fazer o melhor quadrinho possível. Aí ela joga lá para a editora e a editora publica e depois ela fica feliz. Parece que o autor nacional, essa rapaziada tipo Lorde Lobo, esse pessoal aí, ele tem essa coisa, não, primeiro eu quero os aplausos dos fãs, eu vou nas comunidades, eu vou nos fotologs, eu vou nos twitters e tal, o pessoal aplaude, ah, parabéns, seu quadrinho é ótimo, seu quadrinho é uma beleza, e ele fica naquela insegurança, com a falsa segurança de favoritismo. Será que essa analogia tem uma certa coerência para vocês ou não? Kamen Rider. Com certeza, né? O cara quer ficar na zona de conforto dele, aquela bonitinha. O quadrinho que o cara faz é uma merda, né? Falando em quadrinho merda, falar do Oasis da merda, merdelança, NHQ. Ah, vocês leem? Vocês veem os quadrinhos da NHQ? Cara, que monte de lixo. Ai. Aquele Carlos Henry lá. Bah, que quadrinho ruim que o cara faz. Bicho. Não, eu não... Tô até abrindo o site aqui. Bah, mas... Às vezes eu até piso lá no NHQ. Aquilo é um site de humor involuntário incrível. Eu às vezes eu até piso lá no NHQ. Mas a história é muito merda aqui, não tem vilão essas bostas. Eu tô com o site aqui aberto agora, é medonho mesmo, é pavoroso. O cara não sabe criar um vilão, é tudo bandidinho chinelo aqui, os herói bombadão, cheio de poder, vai lutar com um pé de chinelo. Falta tudo, falta coisa, qualidade, falta. Ei, salva. Os caras querem fazer fanzininho com um super-homem na capa. Querem fazer aqui, ó, fanzine com super-homem na capa. Não, mas o NHQ também não tem muito o que dizer deles, não. É um site de fanzine, de amadorismo pra criança. Isso aí é site pra criança brincar, pô. Porque nada lá tem qualidade, tem um mínimo de apelo pra qualquer coisa. Tipo, né... 10% das revistas lá são minimamente bem desenhadas, algo que você consegue pelo menos falar que pelo menos a pessoa sabe desenhar. Roteiro, eu vi uma revista lá que talvez se tivesse pelo menos umas 80 páginas a mais pudesse ser alguma coisa que presta. Olha lá, que eu ainda estou sendo muito, muito gentil com eles ainda. Oi. Posso falar um pouco aí, turminha? Oi. Pode falar. Pode falar. Bom, então, eu vou falar. Posso falar? Pode falar, BK. Estamos ouvindo vocês. Tá. É o seguinte, né? Eu verificando um negócio. Tá. Beleza, beleza. O pessoal da NHK é o seguinte, né? NHK, NHK, NHK. Se fosse o Japão, isso é uma beleza. Meu, NHK é o seguinte. É um bando de velho falando de velho para outros velhos. Ah, ou seja, é um velho se comunicando para um velho. É um cara de 30, 40, 50 anos fazendo gibi para velho. Você não tem, como acontece no Japão, que quem faz o manga shoujo lá são menininhas de 15, 16 anos. De vez em quando sai uma velha que pega um esquema tal. Não, isso daí são gibis de criança feito por crianças velhas. A temática de criança é por crianças velhas. Por isso só sai merda. O Carlos Henry, por exemplo, é medonho. Aquilo lá não tem nem cabimento, especialmente por causa do roteiro, porque ele é um velho. Ele não consegue pensar em termos de criança. Ou então, quando esses caras pensam em termos de criança, é uma criança tão retardada. Que caralho que é isso? Que cacete que é isso? O Valdir está louco, meu. O Valdir morreu. Mas de qualquer forma, cacete. De qualquer forma, o que, que foi mesmo? É um velho. É um velho que está fazendo uma coisa de velho para criança velha que só outro velho vai gostar. E pior, não vende, porque não interessa vender. O que pega mesmo, seu Kamen Rider, é que o pessoal tem interesse em fazer outra coisa além disso. Eu separei aqui um monte de endereço de produtos de empresas lá de fora, no exterior, para entrar em contato, para fazer a apresentação do meu livrinho, para mandar para lá, para correr atrás de licenciamento, para ver quem que topa, quem que se interessa. Mas é interessante, os caras, eles ficam ali no cantinho, no esqueminha, porque não tem interesse. O que eu fico chateado mesmo é com a perpetuação desse modelo editorial. Eu falo várias vezes, mas ninguém não ouve. Eu não sou contra o quadrinho autoral, acho que tem que ter. O quadrinho autoral é obrigação ter. O que acontece é quando você tem só esse quadrinho autoral, você não tem quadrinho comercial, porque aí o pessoal vira e fala, ah, isso é contra o Brasil. O quadrinho comercial é contra o Brasil. Porra, é uma contradição em cima da outra, e no final você tem o quê? Um gibi que ninguém lê, feito por um bando de velho chato que não quer ganhar dinheiro. Acho que o Stan Lee foi muito feliz quando ele disse que o dinheiro é fundamental nos quadrinhos, né? Você tem que ganhar dinheiro mesmo. Mas não é só para você se prostituir, mas é para você ter um bom trabalho que agrade o teu leitor, que o leitor fique satisfeito e você tenha vontade de cada vez agradar mais o leitor. Mas só que como é feito por ilustrador, o ilustrador se preocupa muito com estética, se preocupa muito com vender com o formato, em agradar os amigos, mas ele não se preocupa em vender. Está faltando um autor com tino comercial, né? Esses caras não têm o menor tino comercial. Ou então fazem um trabalho porco, vende numa anime com, ah, isso é sucesso. Não. O sucesso você vem ao longo do tempo, ao longo de muito trabalho, de muita produção. E não é você simplesmente você fazendo uma hora, como aquele Estúdio Fúria, né? Começou fazendo fanzine de um jeito e depois fazer animação evangélica. Porra, meu, qual é? Você não está seguindo o quê? Uma linha de trabalho. Uma filosofia de trabalho. E eu, modestíssima parte, eu sigo uma filosofia de trabalho. Eu quero agradar o leitor, quero vender, funcionou, beleza, mas vamos produzir cada vez mais. É difícil você ir lá no NHQ, você encontrar primeiro um bom desenho. Então não tem um bom desenho, porque os caras não querem desenhar bem. Eles querem desenhar deles para eles. Segundo, você não tem uma boa história, porque eles não sabem escrever, eles são ilustradores. E terceiro, você não tem um bom desenho, não tem uma boa história e não tem um bom personagem. Você não tem uma boa criação, porque tá todo mundo meio que sendo europeu, tal, muito autoral, muito ele. E o resultado, você tem um monte de trabalho porco. Eu tô vendo aqui esse gibi NHQ Mortos. Meu, que trabalho porco, esse Kival Tetralogia, que troço feio, cara. Troço feio, você pega. Como é que se chama aquele anime que a gente tava assistindo as menininhas lá? Tem um anime que foi recomendado pra mim recentemente, a Pantsu e a Long Sock, né? Desenho bonitinho, a história é uma baba. Desenho bonitinho, simpático, um anime meio cartoon, muito louco, despirocado. Você não vai longe, você assiste aí o Hora da Aventura. Acho que esse é um dos melhores desenhos que eu já vi nos últimos tempos, viu? Superando inclusive Flapjack, superando tudo, porque é uma temática muito louca, um desenho simplíssimo. Eu recomendo muito vocês assistirem esse desenho, que é foda. Tem uns troços ali que você vê, você fala, meu, como é que deixaram passar isso, meu? Porque os gringos conseguem ousar. E como é que você vai ousar numa mídia insignificante, tipo quadrinhos? Devia então simplesmente ousar até estourar, arrebentar com tudo, chutar tudo. Mas os caras têm o quê? mentalidade de criança velha, de senhores de idade, que querem fazer as coisinhas dele, agradar os amiguinhos, carregar o Brasil, porque o Brasil, ou então ele vende lá um trabalho que vai pro governo, ganha um concurso, vende, foda-se. Meu, o NHQ que eu vi aqui é uma merda. É uma merda porque é um bando de velho fazendo coisa velha. Quem se fode? São eles? Não, quer dizer, nós que não temos o que ler. Ah, sim, com certeza. E falta o referencial, né? Eu digo, o máximo de referencial que nós temos é como você, BK, bem fala nos podcasts, Malagola, Colonesse, o próprio Amir Ribeiro. Ah, lógico, é por aí mesmo, né? É por aí mesmo. A turma velha, de novo, é aquele negócio, o cara é ilustrador, ele fazia quadrinhos que mandavam pra ele. Terminou o cara de fornecer trabalho pra ele, ele não faz mais nada. Ele vai ser ilustrador, ele não vai fazer quadrinho, ele faz quadrinho por esporte. E aí que tá a perpetuação da imagem de quadrinho. Você tem que fazer por esporte. Você não tem que pagar no do mês. Foda-se. É, você lança um álbum aqui, expulsão, ganha o seu X, ganha seu não sei o quê, aparece no Bigona, legal. E no final, quem faz? Todo mundo, porque o mesmo autor é uma espécie de filha da puta brasileira que está refletindo nos quadrinhos. Enquanto o cara lá do Sábado Qualquer, ele tá falando a coisa certa. O leitor tá vindo cada vez mais gente, o pessoal tá lendo, cada vez mais se dizendo, aí pegou a ideia do Laerte, beleza, pegou o Laerte, toca pra dentro. Que aliás, o Laerte ficou xarope com aquela merda, puta, vestido de mulher, que retardado do caralho, né? Isso daí é uma baixaria da porra, não tem nada a ver com transformismo, não é uma imbecilidade. Bom, chega de meter pau no Laerte. Não, aliás, ele gosta que metam pau nele. Mas de qualquer forma, eu acho que você tem que pegar um trabalho desse pessoal do Sábado Qualquer e ter esse referencial, mas não em tirinhas. Vocês procuram depois o site do Dresden Kodiak, que ele está fazendo um trabalho muito bom, uma página por semana, uma página por mês, sei lá. Ele bota lá, o pessoal acompanha, curte, tem produtos correlatos, camiseta, caneca, chaveiro, tranqueirada. O Mil Nomes em abril, vou ter lá chaveiro, vou ter lá relógio, vou ter lá pôster do Mil Nomes, vou pôr lá para explorar essa parte, já que foi tão bacaninha, vai ter um respaldo bacana, a turma vai gostar. E vou quero ver se até lá eu consigo ter alguma coisa da Morgana pronta, junto com a Electro também, bonitinho. Então, são propostas que você tem que fazer com muita seriedade, mas não seriedade para você. Não tem que ser sério para você, autor. Tem que ser sério para o teu leitor. Se você agrada os caras, eles vêm para cima. Só que você veja o NHQ, o seu Rider, o seu Valdoir, o seu Mephisto, eles não querem agradar ninguém. Eles não têm interesse em agradar ninguém. E pior, você premia esse pessoal que não está querendo agradar ninguém. Por quê? Quem está premiando é igualmente incompetente, tanto quanto, né? E assim vai indo. Então, não vale a pena, né? Não, nós vemos então, Beca, nós vemos que tem como, duas correntes. É aquela coisa do coitadismo. O cara, ele, é como eu disse, ele vê o autor ali, esforçado, ele faz os quadrinhos ali, pô, tu quer dizer para ele que tá uma porcaria. Por exemplo, o Fabiano, no próprio Colocamp, ele colocou num tópico lá, que ele foi criticar um cara lá, não sei, o trabalho dele. De repente o cara se irritou. Ah, porque ele espera a crítica que só faça bem pro ego, né? Que é tão combalido pelo Zé Roberto. E por outro lado, que eu bato a mesma tecla, nós não temos referenciais. Nós não temos referenciais de pessoas que trabalhem ali visando o comércio. No máximo você tem essa coisa do fandom. O cara vai ali, desenha o personagem dele e tal, visando um públicozinho, e fica só naquela babação de ovo que o BK tanto criticou. Não, é isso mesmo, né? Não é só no NHQ, como todo esse fando, todo esse grupo de quadrinho nacional aí, desde o Grande Mestre, do Antigo, é tudo esse... Ah! Droga. Todo esse bando de criança, que não consegue ouvir uma crítica, que só tá lá batendo a punhetinha dele. Eu quero, olha isso aqui que eu fiz, é bonito. Ah, se você não gostou, que se foda, é bom, e eu não importo com a sua crítica, porque eu fiz. E é isso, ninguém procura melhorar, ninguém procura fazer nada que presta, ninguém procura inovar. Falta inovação, falta qualidade mesmo, em tudo. Falta a pessoa baixar a cabeça e aprender que não é para fazer a coisa para ele, que o mundo tá além do nariz dele. É isso aí, vai lá. Kamen Rider, fala. Rider, viado. Estamos ouvindo assim. O que é, seus viados? Alguém tem que falar. Caralho, Kamen Rider morreu. Olha Kamen Rider morre. Depois de uma longa e dolorosa batalha, ele morre. Já não há quem defenda a nossa terra. Só nos resta deixar que a ação abusiva e injusta dos Gorgon domine o mundo. Quem defenderá o nosso maravilhoso planeta Terra? É até melhor assim, né? Tem que estar com o microfone fudido, né? Desgraiado. Tá, então eu vou tocando a coisa por aqui. Não, tem que ser o Kamen Rider, não. Tira esse Kamen Rider, é isso? Só pra oh, mulher que vai tomar no olho do seu cu. Hã? É, quem é esse cara? Não é ninguém, pô. Ah, que isso, fi? É viado. É? Quer dar o cu? Opa! Chegou o cachorro. Ai, cadela. Mano, o que acontece, ô Mephisto, não é, os caras pensam só neles, mas é, de novo, é o formato editorial, que é o formato que é o quadrinho de autor. Você tem que parar com essa, você tem que parar com essa mania, você tem que parar com a mania de fazer quadrinho de autor, que é importante, mas no momento não precisa de quadrinho de autor, tem que ter um processo de continuidade. Mas, cara, o iPad vai engolir toda essa merda. Se dá algum tempo, vai dar uns 5 anos. Dá uns 5 anos, tudo isso vai pro brejo. Livraria, negocinho de mimimi, venda de fanzine, eles vão tudo tomar no cu. Quem não sabe mexer com Photoshop, com escaneamento, com layer, com pintura digital, tá fodido, porque vai ter que fazer no braço, metendo, vai escanear lá e jogar pro iPad, que essa merda vai dominar tudo, já tá dominando. Assistindo aqui o NCIS, ou então lá os seriados gringos, já tem o pessoal mostrando a foto dos caras no iPad, ó, já tá aqui. Sinal que o bicho tá pegando furioso lá. Oi. É, a própria Pastilha Vola tá distribuindo o iPad. Mano, esse negócio vai chegar furioso. E os caras tão ali no nanquim, no tiralinha, na retícula, colando num papelzinho. Porra, por que não vai pra pintura rupestre, então, né? Pintar na parede de casa, ou fazer um quadrinho aqui na parede da minha casa. É uma coisa muito antiquada, cara. É uma mentalidade muito antiquada. E principalmente pra não ganhar dinheiro. Esses caras têm nojo de ganhar dinheiro, Valdoir. Eles não gostam de ganhar dinheiro, seu Mephisto, seu Kamen Rider. Eles querem entrar... O quê? Pra eles. O formato em si tá ultrapassado. E o... Você lança qualquer coisa, qualquer nota e foda-se. Mas não é assim, cara. Nenhuma economia de quadrinhos, nenhum mercado de quadrinhos sustenta desse jeito. Se você se formar na França, nos Estados Unidos, na Europa, vai, ficar de novo na Europa, na Ásia, você tem o quê? O autor que ele quer vender seu produto, ele quer ganhar dinheiro para agradar as pessoas, e agradando as pessoas, ele pode continuar agradando cada vez mais através do lucro. Aqui não, aqui o cara sacrifica o lucro pro ego. Então, quem se fode com isso tudo é o próprio autor. Porque ele lança o álbum, né? Acabou. Lança um gibizão maravilhoso, um álbum de luxo, que não sei o quê, bereré, bereré. Como é que se chama aquele cara que lançou aquele gibi que era um dragão, um leão na capa, que o cara desenhou nos Estados Unidos, ele desenhou na Europa? Um cara amigo do piloto, um cara feio pra caralho. O cara lançou lá o dragão do caralho, né? O leão de não sei o quê, fez um álbum. Leão negro do caralho, né? Me queimei minha boca de novo com o choque dessa bosta. Aí o cara lançou o álbum, nossa, que álbum bonito, que não sei o que, não sei o que, não lançou mais nada, cara. De que adianta isso, velho? Eu acho que o interessante é você lançar sempre, continuamente, e não lançar uma vez aqui, para, e vai olhar pras estrelas, vai fumar sua maconha, vai lá pra praia vender seu fã, olha o fãzinho, vai, pô, te fuder, meu. Lá fora tem impérios de quadrinhos, estão precisando desesperadamente do seu trabalho, tem milhões de... Quer fazer isso? Beleza, maravilha. Mas quando você bota essa porra na internet, mano, o neguinho olha e fala, meu, que bosta. Aí por quê? Quem é você pra falar isso? Porra, então por que põe essa merda na janela, né? Se não é pra você ouvir crítica, que nem lá eu vou lá no... Os caras falam, ah, fala do meu trabalho, não sei o que, aí o Sidney Guzman apaga. Porra, então por que abre espaço? Porque são fascistas, né? O Sidney Guzman é um fascista. E os quadrinhos, o fandom de quadrinho é fascista pra caralho, porque o quê? É um grupo de no máximo 10 pessoas. Se você pega lá o MBB, é um bando de fascistinha. Ela tem no máximo 10 fascistas que controlam todo mundo. O resto é arroz de festa, né? Que fica falando oba-oba, mimimi, é, idiotas. Mas é a mesma coisa nesse NHQ. É um bando de incompetentes que se junta com 5 ou 6. O nerd também lá, o super o nerd, tá aquele site de nerd, como é que é o nome? Nerd, super nerd. Aquela porra também que tá o BRICS também. É a mesma coisa, 3, 4 caras. Aí tem aquele monte de moleque babão. Porra. tem alguma coisa errada nesse modelo. O que, que é que você... Como é que você muda isso? O cara tem que querer. Eu acho que a resposta está na perna daquele cara lá, na perna daquele cara do Sábado Qualquer, que humildemente, também eu coloco na parte do Mil Nomes também, das ideias que a gente tem, que é produção autoral, sim, mas com um lado comercial terrível, um lado comercial poderoso, diferente do Tony Fernandes, que faz aquela parte, que lá não é comercial. Aquilo é uma forma, você está vendendo um quê? Um DKV, um DKW, quando o pessoal quer Mazda. Então você perceba como é que está a visão industrial da brincadeira. O Tony Fernandes, ele oferece um DKW 63 verde fosfórico, enquanto que o pessoal está querendo Mazda, está querendo um Beetle da Volkswagen, que é carro de ponta, que é carro poderoso. Como é que ele vai enfrentar um X-Men? Ele vai tomar no rabo. E toma. Só que ele joga essa conversa, como o mercado é tão pequenininho, ele joga uma conversa que é sucesso, que não sei o que, e cola. E cola, porque ninguém está nem aí. Porque o importante para esse pessoal não é você vender, nem ser lido. O importante é a pose que você faz. Porra, fala pra caralho. Alguém fala aí, câmbio? Mas é coisa de velho, Beca. Eu também. Bom, então é... Falando aqui, a gente cita esse exemplo do Sábado Qualquer. Logo no site que esses dias eu acessei, eu vi, inclusive, que ele apareceu, inclusive, na Maria Braga. Mas você vê que o cara não se deslumbra com isso. Ao contrário, por exemplo, aí, desses fanzineiros aí. Por exemplo, esse... O cara, aquele Estúdio Fúria, que você conversou, você brigou com ele lá, não sei o que, eu lancei meu fanzine no Animecon da Bahia, e vendeu pra cacete, não sei o que. Aí você foi criticar pelo desenho disso, e o cara se mordeu. É, porque não sei o que, porque quem é você, porque você não tem trabalho. Ou então, por exemplo, lá, nosso considerado... Harry e o seu, o Carlos Harry e o seu Lobo Guaraná, e eles ficam naquela pose, naquela redoma de favoritismo, né? Verdade. Como o Mephisto tá caído ali, né? Não, o Mephisto caiu, né? Voltou pras catacumbas. As catacumbas! As catacumbas do inferno! O Femisto morreu! Mephisto voltou lá pras catacumbulas! Caralho, não, mas o formato, mas de novo, é o formato. O formato é uma coisa, a ideia do Carlos Henry é triste, cara. É uma merda. Que o Fernando Aoki, aquele japonês xarope, ele levantou a lebre dizendo que aquilo lá é plágio de um homem da floresta, que ele chupinhou a ideia. Pra mim era um Wolverine cagado, né? Ou seja, pior ainda. Mas o que acontece? É a visão do Carlos Henry. Você pega o Carlos Henry, que ele é um velho. Você chega pro Pedro e pergunta pra ele, o que é um Xbox? Ele não faz nem ideia do que é isso. O quê? O que é Xbox? O quê? Pergunta pra ele quem é Katsuhiro Otomo. Ele não sabe, porque a mentalidade dele é enfiar, ficar enfiado lá no meio do mato, do cantinho dos super-heróis. Ele não tem uma visão ampla pra poder... Quanto mais ampla é a visão do autor, mais rico fica o trabalho dele. Se chegar no Moebius, o Moebius conhece tudo. Com relação a tudo que tem interesse. Aí caiu de vez a bichona, né? O Femisto desabou. Deixa ele. É, pau no cu dele. Né? Mas como caiu. Voltando, o Moebius tem uma puta formação do cacete, né? O cara tem uma. Aquele Trop Van Urban, que é o criador do Flapjack, também tem uma formação absurda. São caras geniais, são caras que têm uma cultura absurda, porque ele precisa estar sempre em desenvolvimento, sempre cada vez mais ideias. Senão ele não ganha dinheiro. O que o Carlos Henry quer pensar em ganhar dinheiro? Ele não tá nem aí com nada. Ele quer fazer a médiazinha dele. A minha ideia é muito simples. Peão, quem nasce pra peão, não chega a lugar. Quem nasce pra Blank, não chega a Stan Lee, meu amigo. Esses caras, pra mim, não passam de versões mais sofisticadas do Blank, do Rod, que é a mesma merda. O nacionalismo estúpido, ou alguma vontade de fazer quadrinhos, mas não tem aquele pique que o Stan Lee tem de ganhar dinheiro, de ir pra frente, de progredir. Eles não querem isso, eles querem ficar batendo a punhetinha dele. Infelizmente é esse que está virando o padrão de referencial de todos os autores, né? Os autores nacionais querem fazer o seu álbum, ganhar a sua grana, acabou a porra. É uma coisa muito complicada, porque o camarada não tem uma visão de quadrinhos séria, porque eles não são adultos. O lado adulto ele guarda para ganhar dinheiro, para atrapalhar, para beleré, beleré, e o quadrinho ele faz o que ele quer. Não é isso, né? Não é isso, porque quando ele faz o que ele quer, ele tá fodendo ele mesmo. Aí, chegou aí o Mephisto, né? Ficou online a bichona. Cadê? Vamos ver se ele vai chegar aí. Ô, Caminhada, fala você agora ou fala você, Valdori? Ah, bom, Mephisto, fala aí o que tu acha disso que o BK falou. Ele não entrou online? Aí entrou, olha ele aí. Vamos ver se ele vai agora. Mephisto incorporou. Salavá, Mephisto. Não, eu vou tomar a palavra. Cara, é... PK, você tá coberto de razão. Eu acho que é por aí mesmo. Os caras, eles não têm essa mentalidade de quererem trabalhar um produto para depois escolher a repercussão da mídia em si, né? Fica aquela coisa do ego inflado, crítica, só quem fala bem. Eu acho que isso é uma coisa muito do brasileiro. O brasileiro, ele não tem essa cultura, por exemplo, do europeu, assimilar a crítica, claro. Ele pode, verdade. É, ele pode optar pela crítica, crítica construtiva e tal, mas mesmo aquele cara que está detonando o trabalho dele, ele tem que aprender a ampliar a visão para ele ver, pô, o cara está me xingando, mas ele tem alguma coisa para me ensinar. Vou melhorar, vou colocar aqui no meu trabalho e tal. E, logicamente, com o tempo, vai ter esse site, a HQ Mix falando bem dele, o Omelete, pode botar em primeira página o gibi dele, a revelação do quadro nacional, isso e aquilo, mas ele tem na cabeça dele, pô, eu quero fazer um trabalho, agradar o leitor. Será que é tão difícil para esses caras terem essa quase que filosofia, que você pega esses velhos aí, que a gente ficou sabendo graças aos podcasts, nós pegamos aí Colonense, Malagola, eles eram empregados, o Raio Negro tá bichado até hoje. Você disse que é da JEP, é uma editora aí. Nada! Isso daí é uma outra coisa bem interessante, né? Porque a mentalidade dos caras é muito retrógrada, é uma coisa muito fechada no mundinho deles, na certeza deles. Eu posso cantar de galo nesse assunto, que eu fiz divulgação nesses caras, mandei meu trabalho para eles falarem a respeito. Eu não posso negar que o Bira Dantas falou de mim lá no Bigorna, o qual eu sou muito grato. Conheci o Bira é muito gente boa, muito legal. Preciso mandar até deixei até o meu livro para ele de agradecimento. Um cara muito acessível, diferente dos demais colegas dele, que são um bando de fedido nojento. O Bira me tratando muito bem. E ao mesmo tempo você tem todo esse pessoal que luta contra o teu trabalho, né? Só que aí que acontecem as coisas mais malucas, né? Eles querem foder seu trabalho, só que você não tem só o interesse de ficar com eles, você divulga por fora. E exatamente por fora, pelo pessoal que não tá ligado, não tá enfiado no meio dessa porra desse fando, que encontra reciprocidade. Aí foi aí esse pessoal que comprou meu livrinho, que gostou, que se manifestou, pessoas estavam fora. Claro que tem a turminha do clube de quadrinhos lá do Orkut. Tem o Twitter, tem o Facebook, estão andando por aí. Isso pegou legal, mas a turma comprou por isso. Porque eu não sou parte da panela. Aí eu te pergunto, porra, então se eu tivesse anunciado lá, venderia mais? Não. Porque a reciprocidade desses sites com relação às vendas é insignificante. Mas o que acontece? Você é estranho isso, porque não rolou nada. Saiu uma matériazinha do meu livro lá no HQ Além dos Balões, com aquela entrevista da Chupa Gorda. Chupa Gorda! Aquela entrevista que foi bacana, o pessoal curtiu. Saiu matériazinha aqui, aqui, acolá. Mas, meu, não adiantou nada, porque o que vendeu no meu livro foi meu trabalho de formiguinha. Não é? Ou seja, esse fandom tá falido, cara. Fracassado. As vendas a divulgação que esses caras te dão é nula. E quem está dentro vende tanto quanto quem está fora. Eu prego sistematicamente que esse fundo de quadrinhos não presta para absolutamente nada. Só serve para o ego do camarada se enaltecer, para ele se achar o bom. Enquanto os caras quentes mesmo, que mexem com divulgação, com distribuição de produtos, esses ganham dinheiro. São os caras que estão lá no top, né? Que estão acima do... Está entre o Maurício de Souza... E bem entre o Maurício de Souza, deixa eu ver um outro nome que eu posso dizer aqui. Não, não é o Sidney Guzman, não, é que o Sidney Guzman ele é arroz de festa, né? Ele é só um enfeitezinho. O Sidney Guzman ele é o Zaqueico do Maurício de Souza, né? Ele é aquela menininha sorridente, né? Que faz tudo que o chefinho quer. Ele não serve pra nada. E o Paulo Gustavo. É o Paulo Gustavo do Jornal do Vídeo, né? Do pessoal do mercado de vídeo, né? Ele não tem muito a ver. Mas ó, abaixo do Maurício, um pouco acima do Sidney Guzman e abaixo do Maurício, tem um pessoal que ganha dinheiro bom. Que são o quê? Os caras que coordenam todos esses negócios de informação de site, de editora. Ali esses caras ganham dinheiro. Quem ganha dinheiro é quem vai lançar o material dos coreanos, que passaram por aí. Teve aí aquela turma que veio da Coreia, eu fui lá conversar com eles, tal, fiz amizade com os dois autores, um cara muito gente boa. tem nada a ver. O cara do Wakfu. Isso, o Wakfu também, o Xavier. São caras acessíveis e que não estão nem aí com essa besteira, porque ele já tem o mercado deles. Aqui, o autor nacional se deslumbra muito, Valdir. Ele acha que, ai, que eu tô aparecendo e que não sei o quê, que não sei o quê, mas o gibi dele não vende. Ele só tá ali porque tá puxando o saco de alguém. Ou seja, eu acho que é uma espécie de inferno. Se você quer levar o seu quadrinho pro inferno, você põe nesses sites. Põe no HQ, NHQ, põe em qualquer outro lugar, porque, meu, qualquer site de quadrinhos, ele vai te fazer mais malefício do que benefício. No meu caso, passou batido, porque ninguém queria ler. As divas e as bichas torceram o nariz pro meu livrinho. Mas, pô, você tem um mercado por fora, rolou do mesmo jeito. É que esses caras se acham muito o centro do universo, né? Eles são muito eles sabem tudo, Pô, qualquer coisa mais desagradável que a minha patroa seja desprezada porque ela faz mangá, os caras não torcem na linha, mangá, não, rola isso, rola. Aí teve um diretor aí da Abril, que eu não contei isso pra vocês, vou contar, um diretor da Abril fudido. Eu troco uma ideia com ele, bacana, sentei com ele, fui lá levar um papo. Ele curta da página, alguns dos títulos da Abril, tá ali olhando o desenho da patroa, falou, nossa, que desenho maravilhoso, que desenho bom. O cara da Abril, mano, o cara da Abril fudido, um pico grosso, isso aqui, ele falou, isso aqui é mangá de verdade. Aponta, isso aqui é uma de Souza, não faz mangá. Então, o Kassara não faz mangá, nenhuma, quem faz mangá é essa aqui, apontou, tá na patroa. E aí que está, o pessoal sabe disso, mas não dá apoio, porque não é da turma. Ou seja, isso daí, tudo, Valdoir, Mephisto, seu cara, isso tudo, você, meu caro ouvinte pornográfico, isso tudo é um terceiro mundismo, né? É uma coisa de terceiro mundo. Porque se você pegar lá fora, o cara não tá nem aí pra quem você é amigo de amigo de amigo. Ele quer que se foda. Ah, você é amigo de Stanley, puta, deixa eu ver seu trabalho. Nossa, que merda, você é amigo do Stan Lee, você tá falando essa porra, meu? Vai se fuder, já diga na sua cara. O Stan te recebe, não, dá licença, obrigado. E desconversa. Aqui o cara fala que tá bonito pra depois falar mal. Ou então ele te chama pra você ser zoado. É terceiro mundo, cara. Então eu recomendo avidamente, meu, não leia quadrinho nacional, não leia. Não perca seu tempo com esses caras. Não vale a pena, porque é um sistema tão viciado, tão apodrecido. Eu acho que chegou o momento de nós valorizarmos quem? O pessoal do Webcomics. Autor nacional que está falando webcomic. Se o cara montou um site, faz um webcomic legal, tá ganhando um dinheirinho, tem anúncio, esse merece respeito. Mas se você pega aqui no... Tô com o site do NHQ aberto, aquele cara, dragões e não sei o quê, e que bebê, aquela animação, que lá é bosta. Se tá no NHQ, tirando o meu, se tá ali, se os caras estão apoiando, você pode ver que é merda. Se o Bigorna apoia, é merda. Se qualquer um desses caras está apoiando, é merda. Inclusive aquele Yeshua do laudo, você pode ver, é merda. Pare e vê com calma. Mesmo o Necronauta, que você gosta tanto do seu rádio, se você lê com calma, é merda, não em termos de roteiro, de diversão, não, mas em termos editoriais. O formato, a adequação, o desenho, é uma merda. E, infelizmente, são esses os caras que estão querendo se impor. Então, o que a gente pode fazer? Batalhar para que isso daí quebre, para que essa merda venha abaixo, e esperar com toda tranquilidade e serenidade que um dia tudo isso inverta. Hoje dia estourando aí, eu tô antevendo aí pra vocês com 3, 4, 5 anos, essa merda vai pro brejo. Pra mim, a grande alegria, que eu quero que esses autores morram todos. Se eles fizerem uma convenção a Rio Comic Con, tá, todos eles lá, explodir aquilo lá, vai ser uma maravilha. Se morrer do Maurício de Souza ao Blank, se morrer todos eles, meu, que maravilha que vai ser, cara. Porque você vai ter espaço. Não que os caras me prejudiquem, porque eu faço livro. Eu não concorro com quadrinho, porque eu não sou louco, né? Se eu for concorrer com quadrinho, eu tô fodido. Não vou receber nada, mas se eu chegar um quadrinho dentro de um livro, é outra temática. Eu já vou pegar o pessoal que curte mangá, que curte quadrinho e que curte livro. É um produto que vale por 3. Enquanto os caras só ficam com um produto que vale por nada. Porra, tô falando pra caralho. Deixa eu falar aqui. Pô, BK, é por aí mesmo. Você tá coberto de razão. Tá coberto de razão porque o público ele nota essa carência. Eu não sou tão radical como você. Ah, os caras têm que morrer para que venha a nova revelação. Não, eu acho que existe um caminho meio tortuoso, mas é um caminho garantido, que é o quê? Essa questão do PDF, do iPad, do Kindle, né? Essa nova tecnologia aí. Não... que vai suplantar esse modelo editorial. Você mesmo, você que já frequenta por aí os sites comentários de quadrinistas, você vê aí, o cara trabalha com tiralinha, com aqui, né? Isso. É, o cara trabalha com tiralinha, com aqui. Eu vi você criticando o cara ali pelo seu Farm Spring, eu dei risada. O cara, como é que é? Rico de pena. É pena que eu sinto dele, isso sim. Ah, mas você ri, mas é doloroso. Uma menininha de São Carlos, lá da cidade de São Carlos, aqui dentro de São Paulo. Ô tio, você não tem aí em São Paulo tiralinhas? Eu tô procurando aqui na minha cidade e não acho. Falei, por que tiralinhas? Você quer essa merda pra quê? Não, porque na faculdade pediram. Olha o nível da faculdade delas. Aí tem aquela casa, o desenhista, como é que se chamaram? A casa do artista, é aqui na República, a Michelangelo. Não, tem uns lugares pra ir na casa do artista, Michelangelo, vai lá que tem. Ela achou tiralinha, mas fala, bicho, faculdade de ilustrador ensina, de desenhista ensinando com tiralinha, é uma pouca vergonha, né, cara? É uma defasagem eletrônica. E o pior é que a filha da puta da menina, ela sabe, ela tem scanner, ela tem Photoshop, ela tem computador, mas ela usa o maldito tiralinha porque tá todo mundo usando. A faculdade tá usando. Aí o pessoal no mangá original, aqui nesse mangá que eu tô lendo aqui, tem o quê? Retícula, vou usar retícula, só que aquela retícula eletrônica, né? Passa pelo Photoshop, escaneiam, joga lá, nem tem mais retícula, né? Ah, mas no Japão tem, ela pega aquela revista lá de quadrinhos que fala de aquela revista japonesa, ou então aquelas porra que saia pela escala, aí a retícula, aí eles estão falando de retícula, usa retícula, que jumenta. A minha bronca, sabe o que é? Esse povo não pensa, cara. Vamos ver o que vocês três acham disso, pra variar um pouco. Eu tô achando que a gente tá cercado de gente burra. Que pariu. É um povo burro que chega a doer. O vagabundo fica ouvindo o que fala, não, porque eles vêm e mentem na cara dura de todo mundo. Mentem na cara... Vou só pegar só o exemplo dos quadrinhos, né? Ai, que é sucesso que aquele vai... Pátrio para Mório, Primório, Bucetorium. Ai, que sucesso! Mas você chegou a ler, você lê aquilo? Você, em menos de 2 minutos, você mata o gibi inteiro. Fala, meu, cadê a história dessa merda? Como disse meu amigo Marcos, você não pode num gibi desse, você não pode se dar o luxo de não ter história. Você vai lá colocar 32 páginas, você tem que enfiar texto. O que acontece? Você tem uma página inteira com um balãozinho, uma página com 5 quadrinhos com um fiapinho de história. Por quê? Porque o mangá, né? O mangá, ela tá usando o mangá porque o mangá pode, o mangá tem aquele catatal de 500 páginas, então o pessoal dilui, né? Ele mata um, mata outro, mata... E no final de algum tempo eles juntam tudo e faz um livro de bolso, beleza? Mas o autor nacional que lança um gibi assim, 2, 3, com um fiapinho de história, bicho, é gente burra. Mesmo eu, quando fiz meu primeiro fanzine, O Couro de Coturno, né? Que eu fiz lá com o Orlando, com o Ilha, depois veio, mais tarde veio o Peixoto. Meu, a gente sabia que tinha um espaço, tinha que enfiar ideia naquela merda. No meu tempo de fanzineiro eu sabia, agora o pessoal não sabe nada. Essa menininha é o exemplo da... E todos os demais caras que eu vejo por aí, nesses sites, nessas comunidades de Orkut, lista, é um bando de gente burra. A gente vê aqui no NHQ, por exemplo, quanto que vendeu essa merda? Ai, foi sucesso, quanto que vendeu? Deu lucro? Meu, ninguém pergunta, cara. Eles aceitam a informação que tinha passada como se fosse verdade. Ah, que foi um sucesso, que foi um sucesso. Beleza, tem alguma prova? Você tá louco? Ele tá mentindo. Quem é você? O que você sabe? O que você sabe, seu filho da puta? Filho da puta, o que você sabe, cara? Você vê que merda. Vamos comprovar. Vamos comprovar. Meu livrinho foi bem. O seu foi quanto? Ah, eu não preciso te dizer. Não interessa quanto vendeu. Meu, o que é isso, cara? Então fica essa... Eles impõem uma mentira... Ou um factoide, vamos ser mais justos, né? Eles te colocam um factoide como se fosse verdade. E pior, a turma aceita. O pessoal atende, bom, legal. Essa votação aí que teve do do HQ Mix. Isso, teve aquela votação, seu Valdeco. Porra, cadê os votos? Cadê? Cadê a contagem de votos? Quem que votou? Cadê? Meu, fica por isso mesmo. Os caras, ganhei, ganhei. E a apuração dos votos? Quem que fez? Quando foi? Quando que rolou? Quem votou? Como é que fica? Meu, é mentira, cara. Né? Parece a eleição na Namíbia. Não, em Uganda, Namíbia, você tem uma eleição mais limpa. pra ter esses negócios, né? Esses caras são tudo escondidinho, Valdeir. Pô, é foda. Tudo escondidinho. Você caraca. Na Guatemala, na Guatemala. Nicarágua. Cara. Pô, na Nicarágua, mas a Guatemala, porra, lá consegue ser mais honesto e transparente do que aqui, cara. E os caras estão aqui do lado, eles não distribuem quanto que foi. Olha, fulano recebeu tantos votos, Ficano recebeu tantos votos, recebemos por carta tantos votos. Nem fica por isso mesmo, cara. Mas é assim, por exemplo, na Argentina, que é aqui do lado, o pessoal brasileiro tem essa cara, argentino, não sei o quê, mas o brasileiro tem inveja do argentino, um pouco de inveja pela o nível intelectual do argentino é muito superior, o argentino lê muito mais livros que o brasileiro. Mas, por exemplo, na Argentina, se você tem um prêmio desse porte, vamos pegar o Ângelo Agostini, vamos pegar esse HQ Mix e tal aqui, o pessoal vê ele, pô, cadê a transparência da votação? Eles vão em cima, criam um site, imobilizam os fãs, na revista, opa, voltou? Bom, agora voltou. Por exemplo, na revista Lazer, lá, quando acho que terminou, não sei se terminou a revista, cancelaram ela. Cancelaram, mas deve ter havido uma mobilização. Pessoal, não, foi um coro, porque foi terrível. Eu soube que acompanhei com o editor argentino na mano, né? Ele me deu um toque para o que aconteceu. Os japoneses pressionaram por causa das imagens, né? Porque lá você tem que comprar, não é diferente daqui. Aqui você põe qualquer coisa e foda-se. Não, lá você tem que comprar a imagem. E deu um puta de um bosteio, os japoneses não queriam mais liberar e tal. E deu no que deu, né? Acabaram cancelando a revista. Aqui, eu acho que nem os tempos da Herói, quando era gerida pelo seu camarada aí, o Forastieri, eu acho que nem naquele tempo, né? Na Renchinco, Del Greco, Nagado, mesmo com o Ricardo Cruz, você vê aí que a revista sumiu, né? Cancelaram, vende mais e acabou. Ninguém fala nada. Tudo bem. Não que essas revistas valham alguma coisa. Não que essas revistas tenham uma opinião editorial para ser levada em consideração. Não, obviamente que não. Qualquer jornalista sério não vai ter esse tipo. E também, o público, enfim, o Kotaku é desprezível de opinião. Mas com qualquer publicação, você tem que dar transparência para o leitor. Por que terminou? Teve uma votação de um prêmio. Por exemplo, o campo. Nós falamos da dublagem no começo desse podcast. O Oscar da dublagem. Não tem uma transparência do voto, quem votou. E quem é jurado para premiar dubladores é mano. É mano, amigo de mano, dono de site, o dubladorzinho que tem curso, o fulano, o ciclano. É essa panelinha no Brasil, é a falta de opinião, uma falta de crítica. O brasileiro, a crítica ficou criminalizada no Brasil. Eu acho que falta isso. E quando tem pessoas como nós, o Fórum Clock Up, você, BK, você, Zé Roberto, nós ficamos antagonizados, porque são perdedores, são fracassados, é o fracassado. Isso é fracassado, olha aqui, ó. Nem pra humilhar a gente numa palavra que seja brasileira. Isso aí é invenção dos losers, né? Bobagem, pô, fala que é um fudido, viado, filho da puta, que dá o cu pro cavalo. Mas fracassado, que merda, coisa de gibi, né? É por aí, Zé Roberto. Nós temos muitos Cid Guzman aí que estão no status e tal. Porque o Sidney Guzman, não estou ofendendo ele, lógico, mas o Sidney Guzman, o que o Sidney Guzman tem para oferecer? Ele é assessor do Maurício de Souza. Por exemplo, quem ganha é o Maurício de Souza, que ganha dinheiro com a turma da Mônica Jovem. É? Quem ganha dinheiro é o Maurício de Souza. Por exemplo, o Cassaro, vamos falar aqui para os ouvintes do Fórum Club Cup, que acessa o site. Eu coloquei um tópico lá no fórum, que é aquele momento antológico que você ou o novo Cassaro, você colocou o Cassaro quase que de joelhos. O Cassaro botou back, né? Porque olha só, eu tô lá no Japão, eu tô aqui com o dinheiro aqui e tal. É, o dinheiro do chefe dele é fácil, né, meu? É, ele a Petra, somos do Japão, e não sei o quê, não sei o quê, e você tá aí no seu barraco. Ele não diz nem isso, né? Ele não tem. Parece que o Cassaro talvez não tenha nem coragem de dizer isso. Não, ele é cuzão. Ele não é nem certo de dizer isso. E fica por isso mesmo, o cara bota a banca aqui, não sei o quê, porque eu estou produzindo. Os gibis do Cassaro não venderam, Tormenta. O próprio Olha Veja, que você cansou de dizer pro podcast, por onde você passa. O Olha Veja era para ter sido um sucesso comercial. Teve uma sorte raríssima de não ter nenhum mangá competindo com ele. Site que aplaudiram. teve, inclusive, gente infeliz aí, desocupados, que fizeram uma abertura de anime pro, pro próprio Rolha 20. Então, como é que seria o anime brasileiro do Rolha 20? Caçaram, perdeu a oportunidade. Tinha a própria Erika Wano, que você ajudou a revelar nos tempos da Animax e tal. Ele não deu valor. Tinha o próprio cara da trama lá, o, que você é amigo dele e tal. É o editor. É, o Rui da Trama. O era só o Percílio na escala. É, ele ficou nisso. Ficou nisso. Ele se sublimou a fama e tal. Hoje o cara é empregado, Maurício Souza, roteirizando o Madame Cajove. E os próprios os leitores do Papo Reto podem se lembrar. Você deu um blog que você tinha, acho que do tempo da Zé Roberto Press. É aquela coisa do plágio, do robozinho, acho que do Sansão, coisa da Mônica. Aquele plágio, na verdade, foi plágio, que é o não sei o que, o robô da Mônica, o robô Sansão. É o Blue Fight do Nakado, né? Lógico. Não, mas é isso mesmo. O Cassaro, como autor, tecnicamente, ele é bom. Na capacidade de organização, de quadrinização e tal, beleza, mas como autor, e principalmente como gerenciador da própria carreira, ele é um fracasso. Aí fala de mim. Porra, é fácil o camarada viajar pro Japão, levar a amante, que ele nem casado com ela, nem papel passado, ele não é nem homem pra assumir isso, né? Homem casa no papel ali, assina isso, bota pra dentro de casa, não, é minha mesmo, estamos aí, velho. É o seguinte, pai bola, assume mesmo, não, nem pra isso ele presta. Aí o que acontece? O cara viaja pro Japão, bota a banca, porra, meu, bota a banca com o dinheiro do chefe, meu. Porra, a mesma coisa aquele office boy que pega o carro do chefe, dá, tirando uma onda, assim, tô com o meu carrão, tirando onda com o dinheiro do patrão, velho. Porra, isso daí, de onde eu venho? Se meu pai vê eu fazendo isso, ele me dá uma surra. Uma daquelas de... Mas como o cara não tem pai, não tem mãe? Fica solto no mundo mesmo, faz de qualquer jeito, faz essas merdas. Mas foda-se, né? O que complica é você comparar o trabalho que o cara faz, o que, que ele tem a dizer, né? O que, que ele diz, o que, que ele acrescenta, o que, que o camarada diz que vale a pena para a vida de alguém. Mesma coisa que o Guilherme Briggs, o Sidney Guzman, o Peixoto, ou eu. Ou vocês, quem quer que seja, você para pro camarada ver. O que esse cara tá dizendo que vai acrescentar alguma coisa na minha vida? Quando foi a última vez que o Briggs disse alguma coisa que não fosse voltado pro ego dele, para enaltecer ele? Ou alguma coisa que o vai que o Guzman ou o próprio Cassaro fez que valesse a pena? Meu, nós vivemos numa situação de tanta ilusão, cara. Tanta mentira, tanta falsa. Nós nos guiamos pelo quê? Pra única coisa que nos garante uma certeza falsa, mas uma certeza que é o ego. Você vai atrás da fama do cara, porra, se ele é famoso, alguma coisa de bom ele fez. Ou seja, é uma microfonia, né? Uma reverberação, você joga merda pro mundo, o mundo te manda merda de volta. Por que, que esses caras são filhos da puta e tá cheio de filho da puta em volta dele? Porque eles são filhos da puta e todo mundo também é. Quem você admira, quando você admira um filho da puta, como eu conheci na prefeitura, uma mulher que adorava o Maluf. Ela adorava, mas esse homem era trabalhador, que não sei o quê, você via a vida dela, uma desgraça. Você pega o Cassaro, você vê, ele tava com tudo na mão, ele perdeu tudo, cara. E que moral ele tem pra falar alguma coisa de alguém quando você teve tudo na mão e perdeu, foi ser empregado. E outra, ele é do staff dos redatores, ele não trabalha lá na redação. Isso aí a pessoa fica achando que ele é frila, ele não é contratado de carteira assinada pra ficar lá dentro, não é nada disso não, ele é frila. Ele faz os negocinhos e depois dá uma de... Então, tem mais redatores, e a maioria fica quietinho. Não dá uma... dá uma virada de porta, se deve dar louca, ele vai pra rua, mano. Não adianta ele segurou a barra indo lá pro... Pai, eu vou pro negócio do chefe, Feliz Natal, chefinho, vai puxar o saco. Mas, meu, ele faz isso porque tá na pindaíba. Isso é óbvio, nenhum cara vai passar o ano novo, em vez de passar com a família ou com alguém que ele gosta, ele vai ficar colar no saco do chefe. Isso é desespero, cara. Acho que achar, não estamos no Japão, não estamos nos Estados Unidos, quer uma passadinha, ó, beleza, tchau, uma volta pra casa, fica com a sua família, com quem você ama, com quem você gosta. Ou mesmo você ficar em casa sozinho, não quer ver na casa de ninguém, não, vai se fuder, eu sou eu e foda-se. Não, ele vai lá, leva a paquera dele, fazer uma média, meu, você vê que é tudo filho da puta. Mas é filho da puta daqueles bem xerxelentos, que dão um exemplo de quê? De filha da putagem. Mas é interessante, mas eu volto a querer falar pra vocês, estamos cercados de gente burra, que só agora, só nós três, nós quatro, nós cinco, só nós aqui que estamos vendo isso, falando, porra, e o resto? O pessoal tá lá aplaudindo? Eu acho que é uma contaminação, né? Eu me lembro de uma música da Laurie Anderson, que ela dizia que a linguagem é um vírus, né? E a linguagem desses caras contamina a mente das pessoas e estraga É uma progressão de filha da puta. Acho que é, mulher? Não, o cara quando já começa... A patroa aqui. Sim. Ele faz isso quando ele não tem mais nenhum outro tipo de trabalho, competente pra fazer trabalho. É, se a patroa falou, né? Se o cara vai lá puxar o saco do... É porque não tem mais trabalho. Ele não tem competência pra fazer mais nada. O que ele faz da vida? Ele não sabe fazer mais nada. O que ele vai ser? Vai catar latinha na rua, você acha? Você acha que um deus do quadrinho como aquele vai fazer catar latinha? Você tá louco, meu? Ah, vai, fala aí um pouco aí, câmbio. É, por câmbio. Bom, é por aí, por aí. É lamentável, porque o que, infelizmente, o que a gente vê são esses péssimos exemplos, né? Não da pessoa Cassaro, que eu acho que ele, o pessoal dele pode fazer, enfim, o que ele quiser e tal, é problema dele, se ele não é casado com a Petra e tal, eu já não sou muito desse... O que me interessa é o que ele te ofereceu, o trabalho dele. Quando você pega, por exemplo, o próprio Cassaro, que ele podia ter feito grandes coisas, não que ele fosse, assim, um mestre dos quadrinhos, não, ele é mestre, ele mal é mestre do RPG, ele... Os gordões ali do RPG. E olhe lá, hein, olhe lá, hein. É, ainda bem que eu não gosto de RPG. Ainda bem, eu detesto. Não, RPG é de viado. É, exatamente. Mas ao mesmo tempo, Deca, é triste, porque a gente vê que o Brasil, ele tem uma cultura riquíssima, nós temos uma diversidade cultural estrondosa, temos aí cantores e tal, consagrados e tal, Chico Buarque e tal. Um quadrinho que era pra ter esse reflexo de pessoal que trabalha, assim, visando o mercado, então você não tem isso. O Cassaro, ele, na minha concepção, ele falha, por quê? Porque a cabeça dele não atingiu o trabalho que ele tem a oferecer. Eu vou pegar um caso, por exemplo, no campo, pessoal que acompanha aí, tá, nos blogs, no podcast, eu tenho, por exemplo, o cara que eu brinco lá, aquele Rodato Salame, ele, eu brinco que ele é um Cassaro das anime songs brasileiras. O cara tá lá numa banda no Japão, canta com os velhos lá, ele tem uma jovialidade, tem uma vantagem que os caras não têm, os caras já estão velhos, já estão ainda pendurando o microfone, pendurando a chuteira. Ele poderia aproveitar, dançar as coisas dele, mas ele fica lá se beneficiando tal da fama dos outros, enquanto o público, né, aplaude tal o cara, mas não por ele, o trabalho dele não tem. Ele não aparece num jornal lá japonês, ele não tem um disco lançado, ele não, sei lá, dublou um filme, um desenho, um hentai que saiu para DVD aí, clandestino, saiu ali em tiragem microscópica, nada. Não tem um site dos trabalhos dele, ele não tem uma videoteca dos vídeos dos filmes e tal, das participações dele. Ou seja, no Brasil, acho que, exemplo, o cara não tem preocupação de ter um exemplo, o Cassaro não tem preocupação, mesmo a Petra Leão, que já são homens que já estão na casa dos 30 anos, eles não têm preocupação de exemplo. Em ser exemplo, porque tem uma molecada que pode ser sem noção, desocupada, faz a... Não é exemplo. Eles não têm preocupação de exemplo com esse pessoal. Eles fazem nas coxas, fazem o que quiser. Fulano lá me chamou, é amiguinho e tal. Fica por isso. E quando a gente vai criticar essa coisa mal boa vontade, é invejoso. É fracassado. Você não presta. Quem é você falar de mim? Eu ganhei prêmio aqui, ó. Eu tenho um armário aqui cheio de prêmio. Eu tenho um armário aqui, não sei o quê, do bigode. Os prêmios estão ali pra pegar mofo, pra pegar poeira, porque, no sentido prático da questão, não tem, vai dependendo de amigo. O Franco de Rosa, por exemplo, seu grande amigo, que você fala tão bem. O Franco, tem muitos caras aí e tal, que sem o Franco de Rosa, o cara tá indo na pindaíba, tá na merda. É o Peixoto, né? É. E quando a gente brinca com isso, a gente brinca com ele, invejoso. Ele vai no fotolog dele lá, e não sei o que, vamos continuar a vida. Vocês não têm atenção para esses fracassados, para esses imundos, para esses invejosos. Ué, com todo respeito ao Peixoto, mas você acha que eu vou ter inveja de um cara que poderia ser meu pai? Meu pai, que Deus o tenha, seu Horácio? Mas tá louco, o cara é com 50 anos de idade. Eu brinco aqui com a madame, com a minha namorada, com a minha mãe. Elas não acreditam. Ô mãe, olha aqui, ó fulano, ó, minha namorada. Esse cara aqui é o Peixudo. É o cara que produz o anime com, então o quê? Ele não tem filho, então o quê? O senhor de 50 anos não tem filho. Pode falar tudo, Zé Roberto. O Peixoto, ele pode falar tudo, Zé Roberto, mas uma coisa, talvez o Peixoto. Aí que é a questão da inveja. O Peixoto talvez tenha inveja do Zé Roberto, porque ele tem família. A patroa dele, que acabou de falar aí no podcast, aí tem as filhas dele azucrinando, mesmo o filho dele, que ele disse que é o Vulcano. Peixoto não tem disso. Peixoto se liga a uma fantasia, mundo de Peter Pan, né? Assim como o Cassaro. É impressionante a semelhança desse povo. E pior, eles são referências. O pior, o triste não, é isso. É verdade. Fala aí, mas é que acontece. Vai reduzindo. Eles só vão se dar conta onde estão no dia que a água estiver batendo no pé, né, e quando estiver num quarto de hospital sozinho. Né? Ah, mas aí é foda. Aí não tem jeito. Quando tiver com o tubão na boca lá, sofrendo, ouvindo a máquina. Aí, mano, aí não vai ter. Vai ter Elfa Tetuda, não vai ter Hunter, não vai ter esses negócios de Peixoto adora, não vai ter nada. Mas o Valdor é o seguinte, o que o cara faz na vida dele pessoal é uma coisa, mas eles vinculam tudo que ele faz da vida pessoal com a vida pública, né? Ele torna a vida privada pública, ele caga lá dentro, mas ele torna pra todo mundo. Porra, a mulher do cara mostra os peitos na internet, a mulher do Briggs mostra as coxas, ele faz cosplay. Porra, meu, eu até acho legal, porra, que esse idiota, banco idiota, mas vamos ver. Bota o pau na mesa aí. Vamos ver o que você tem a dizer, filho da puta. Vamos ver. Mostra pro pai e a mãe. O capatão tá colocando um negócio interessante. Você tem tanto orgulho do trabalho dele. Mostra pro pai e a mãe. Olha, eu faço fantasia, eu desfilo. Não sei o que. Pô, o pai de um desses dessa, pô, você é gay, cara? Você foi fantasia de desanimado? O que é isso? Eu te criei pra ser um viado desse jeito? Não, mas é verdade. É porque eles têm o quê? Se você pensar bem. 99% desses caras aí, todo mundo que te conhece essa putada, tem problema com os pais. Você acha que interessa pro pai do Cassaro se ele ganhar prêmio? Enfia o prêmio no cu, meu. Enfia o prêmio no cu. Pro cara abrir mão de passar o Natal, que eu tenho a minha família, mas eu não tenho contato com a minha outra família, com a minha mãe, não quero saber dele, eu tenho minha família aqui. Se eu tivesse uma família dela, eu prestava uma... Ó, ligava, tal, beleza. Mas o cara que ele não vai ver os pais... Não dá um alô pros pais pra ir na casa do Maurício de Souza. Meu, isso aí é desespero, cara. E isso ele torna público. E como é que a gente não vai comentar o negócio dele? É o exemplo que ele tá dando, cara. O exemplo do quê? De entreguismo, de covardia, ele se prostitui. E é doloroso, porque ele tinha um projeto na mão bacaninha, que tava começando a decorrer, ia dar tudo certo, mas ele joga tudo no lixo, cara. E depois bota a banca? É a mesma coisa que o Peixoto vira falar, não, porque o Zé Roberto tá aí, o Zé Roberto tá aí, os traíras, porra, você pega o Game Center do palhaço do Peixoto, ele quebrou aquela merda. Tiveram que botar grana, não se sabe da onde, pra poder segurar aquela merda. Ele ia sair daquela merda algemado. Porque ele tava cobrando a entrada naquela porra, daquele Game Center, em ambiente público, em uma escola pública, não podia cobrar a entrada. Ele encana esse corno. Ele perdeu o Anime Center, perdeu o Anime ABC, perdeu o Anime Com. E o fudido para nós são os traíras, são os. É interessante isso, só para terminar, seu Valdeira, é interessante isso como esse povo mente tanto para si mesmo que chega uma hora que é tanto absurdo que tem gente que não. É tanta mentira que só pode ser verdade. Ninguém seria tão idiota assim. Mas aí ele encontra o pessoal aqui que fala que não. E aí vem aquela tempestade de merda. Pode falar. É, não, e fica esse. Parece que fica esse marketing contrário, né? Parece que ele lança isso, a chamada merda no ventilador. Agora sim, agora vou ferrar o BK, vou ferrar esse velho, não sei o quê. E acaba que atraindo mais atenção. Porque, por exemplo, quem não gosta de Roberto? Ah, porque ele me xingou. Ele mandou a minha mãe para aquele lugar, isso aqui. Tá, ele vai estar. Tá, então vou nos desafetos do BK. Vai no Peixoto, vai no fulano, ciclano. Vai nos caras que você revelou, tipo a Erika Wano, Daniel HDR. Nada. O próprio Peixoto, olha, eu repito, um senhor de 50 anos, ficar postando em Fotolog, birrinha, é porque eu perdi, porque vocês são traidores, vocês são Judas, eu fiz isso, e vocês aqui, é negócio, cara. Né? Se você fosse uma pessoa adulta, você aprenderia a reconhecer, pô, parabéns pra esse Átila, o Átila aí do Anima BC, parabéns pra ele e tal. Beleza, perdi, vou tocar meu barco, né, vou fazer minha vida. Eu vejo um exemplo muito claro, por exemplo, nós temos aí o Jorge Cajuru aí, o grande comunicador, mas não sabe parar, não sabe ver a própria vida, ele não tem família, não tem filhos. E nós somos seres humanos, nós temos essa coisa de perpetuar a nossa espécie, de ter uma família. Ah, se existe uma felicidade, né, é compartilhada. Você, quando você, BK, quando você aí, você porventura, você, pô, meu livro vendeu e tal, você não se felicita só por você. Você se felicita, claro, por quem te ajudou, mas também pela sua esposa, que também é sua companheira, que sacrificou também para que o Mil Nomes fosse lançado, para que um cara aí se interessasse, como o seu Luiz Fanelli aí da Icone Editora. Eles não veem isso, eles não veem essa mentalidade infantil, impede eles de assimilar essa vertente, né? Vê sim, Valdir, vê sim. E você pode ter certeza que vê sim, porque eles estão de olho em tudo, né? A gente está falando agora, os caras estão ouvindo a gente, estão prestando atenção, mas eles fazem isso porque uma parte da consciência deles está punindo eles por isso mesmo. Você devia assistir aquele filme Revolver com meu amigo Jason Statham. Esse filme fala muito sobre o ego. É um filme muito bacana que vocês deviam assistir, que é... que fala tudo isso que ele está falando aqui, de ego, de briga do ego. Me faz demorar muito aí. O que você quer? Fala aí, meu filho. Pode falar. Não. É que eu só vou trocar o computador de lugar aqui e já volto. Tá, beleza. Então vai, cabeludo. Vai lá, vai indo. Não, o que acontece, eles ouvem a gente mesmo, eles prestam atenção, eles ficam direto. Já cansei de trombar com o caçado escrevendo coisa, perguntando coisa pra mim. O próprio Peixoto já perguntou pra me xingar, mas depois ele pergunta coisa séria. O Baixa Bunda também. Então, eles vêm e perguntam, porque esse pessoal tem, sabe do que eles têm medo? Eles têm medo da própria liberdade, cara. Eles têm medo de ser feliz, de você fazer a coisa certa. Porque dificilmente na cabeça dos caras, o cérebro deles é muito lento pra eles perceberem certas coisas. Então eles não conseguem discernir certo e errado, errado do certo. Então eles vão sendo muito moleque. Mas você, quando você tem você avança na idade, o teu cérebro se desenvolve, você fica mais esperto, você saca qual é aquelas coisas. Você pode não estar necessariamente feliz, né? Mas você está com a mente afiadinha, afiada. Está afiada, ela saca as coisas assim com... Você trisca o camarada e fala, olha o filho da puta aqui, olha ele perguntando coisa aqui, olha o estilo dele aqui, já peguei esse corno, tá aqui. Então nós somos capazes de fazer uma análise... Porque o que falta na vida desses caras, a gente tem na nossa. Que podemos não ter dinheiro. Eu não tenho grana. Ah, vagabundo me processa. Porra, não tenho dinheiro. Ah, vai perder seus bens? Foda-se. Que bem que eu tenho. Não tenho nada a perder. Então, caixa não tem gaveta, né, BK? Não tenho. O único imóvel que eu tenho é meu. Se eu for comprar alguma coisa, eu ponho no nome da patroa mesmo, não pode penhorar. Eu não tenho bens pessoais. Meus bens pessoais não podem ser penhorados. Essa merda vai rodar e não vai dar em nada. Ah, mas vai ser processo... E aí? Eu vou deixar de dizer o que eu penso, dizer a minha verdade, a minha opinião, com medo dos outros? Pô, eu acho que não foi isso que meu pai me adotou, né? Não foi pra também ser um covarde. Claro que se de repente o cara não gosta do que eu tô dizendo, porra, desliga. Vai embora, não ouve. Mas ele vem atrás pra poder ficar chiando, sapateando, xingando, porque eu tô dizendo alguma verdade. No caso do Cajuru, eu não sei, mas chega uma hora que você tem que parar, meu. Tem que parar e fazer a coisa certa. E qual seria a coisa certa? No caso do Cassaro e do Peixoto, eu sei o que é escrever. Os dois são escritores, meu. Eu vi, eles estão para escrever, eles têm que fazer roteiro. Mas o que acontece? Cada um está preso no seu ego de uma maneira absurda. Reitero, assisto o filme Revolver. Meu, tá tudo ali que você precisa saber sobre ego, é ali. Do meio pro final, você saca tudo. E você vai tomar uma cacetada, porque aquilo ali é foda com o Ray Liotta também, né? Foi um tremendo trabalho. O pessoal fala que o Ray Liotta é um ator ruim, não. Ele mostra que ele sabe fazer as coisas. Então o ego desses caras, hein? Oi. Não. Então fica a dica pro pessoal aí do Fórum Clock Up que baixa então o filme Revolver, que é a dica da Preta Vem. Então, se você recomendou, é batata, né? É bom demais. É aventura, tem muita loucura ali no meio. Tem inclusive, tem violência, tem pipoco, tem atrapalhada, tem cagada. Mas tem essa temática do ego. E você vai ver esse filme, você vai pensar nesses caras. Eles são movidos pelo ego. E o ego é ilusão, meu. O ego é uma puta de uma ilusão. Se o Cassaro fosse esperto, ele tinha estruturado os personagens dele legalzinho. Montado numa grana, que nem o Iabo fez. Que ele só lançou Princesas do Mar. Um grupo de personagens, só um. Ele não precisa fazer mais nada na vida, ele tá bem, ele já ganhou uma vida. Claro que ele não gosta de mulher, ele não é chegado nisso, ele é moleque, é retardado, mas ele deu sorte. E emplacou. Ele acertou aquilo no que o Cassaro errou. Se o Cassaro tivesse a experiência de aprender, e principalmente a humildade, porra, vou botar a mão na consciência assim, ó. Tô pondo a mão na consciência, realmente eu errei. agora eu vou fazer a coisa certa. Não, bicho. Aí você vê lá o Peixoto, não, os traíras. Meu, o maior traíra do Peixoto é o próprio Peixoto. Não tem ninguém que fode mais ele do que ele mesmo. Ou como já disseram lá no Anime ABC, uma frase sobre o Peixoto, que é? O peixe morre pela boca, o Peixoto morre pela boca. Tudo que ele fala se volta contra ele. É impressionante, mas isso que é o quê? É o ego dele. É o ego dele trabalhando contra ele. Pra fuder com ele, porque ele sabe que tá no caminho errado. Você sabe o que é isso? Que muitas vezes você se pegou fazendo coisa que você não queria, mas você tomou na cabeça, você aprendeu. Pô, você não vou fazer mais. Esse é seu ego trabalhando em seu favor. Quando o teu ego trabalha contra você, você vira o Peixoto, você vira o cachorro, você vira o queridinho. Você pode até ter seu dinheiro, pode até ter sua casa, seu carrinho, seu prêmio, mas você não tem uma coisa, velho, que se chama paz de espírito. Você olha pra cara dos caras, você olha bem, eu consigo encontrar com ele pessoalmente, ou com uma entrevista do Guzman, ou do próprio Cassar, você olha na cara dele, ele não tem paz de espírito, cara. Olha bem nos olhos. Você vê que aquele olho, ele fica pra lá e pra cá assim, né? Ou então ele levanta o queixo assim. Isso são trejeitos de pessoas inseguras, profundas. Baixa a cabeça. Oi? Ou baixa a cabeça. Baixa a cabeça, põe o dedinho assim, faz pose. Ou então é mais comum ele ficar olhando pro olho pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Fica assim, não, pra lá e pra cá. Aqui, eu acho que, tipo, esse povo tem medo de crescer, tem medo de encarar. É medo, tudo isso é medo. Todo esse povo aí que falou, tanto de toda a HQ, desde do grande mestre Emir até o Cassaro, todo mundo tem medo de crescer. Todo mundo quer ter as coisinhas dele lá, quer ter o brinquedinho dele, se abraçar com o ursinho de pelúcia dele lá, que fazer as HQ, quer ter segurança, porque tem medo da vida, tem medo de encarar. Então, você vê quem aí que tem mulher, quem aí que tem outra coisa além desse sonho bobo deles. Lógico. Aspas, né? Porque bobo é o jeito com que eles trabalham com isso. Comentário de Mil Nomes, o Guardião do Infinito. O melhor podcast é aquele que tem entrevista com o JR Pereira. O quê? Não tem esse aí? Chame o cara então, pô. Não. Quem é JR Pereira? Quem é JR Pereira? Sei lá. Eu quero fazer jabá, pô. Tá bom, vai, vai. O JR Pereira não é aquele que criou aquela personagem, a loura de pernas compridas? A Velta. Vortex? Velta? Não, não? Aquele é... Vagabundo! Vagabundo! Filho da puta, vagabundo! Jogo over.